Go Charlie Hotel, you're clear to fly direct to Conquista. Clear to fly direct Conquista, we go Charlie Hotel. 2795, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, sem restrições, o ajuste na 015, informe estabilizado. Autorizado para 2000, sem restrições, informe estabilizado. 1015 para o azul, 2795. Oito decimal 35, alternado 125 decimal 1. Gente, boa noite, da 3197. O condutor chamou 3197? Afirmo, chame Recife agora, frequência 128 decimal 35, TAM 3197. Gente, boa noite. Autorizado, azul 2795. Azul 2795, completa a aproximação, chame a torre Salvador, 118.95. Gente, o azul 2795, a torre agora em 118.95, muito obrigado, até daqui a pouco. Torre de Salvador, muito boa noite, esse é o Azul 2795, estabilizado. Azul 2795, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 00 graus, 8 horas. Gente, autorizado pouso na Azul 2795. Azul 2795, solo aos 39, livre direita e chamo 219, solo. Direita, solo 219, azul. 27 a 9. O 1795 pode fazer o backtrack na posição para liberar aqui a nossa direita. Afirmo. Sente. Solar, muito boa noite. Portugal 021 Alpha Heavy, Airbus 330, descending twice level 160, waiting permission go. Portugal 021 Alpha clear via Bonf arrival, descending maintain 4000 feet, QNH 1015. Bonf arrival, descending 4000 feet, QNH 1015, Portugal 021 Alpha. Então, Victor Charlie Hotel, contact Recife, frequency 126 decimal 0, if unable 128 decimal 8. 126 decimal 0 and 128 decimal 8, Victor Charlie Hotel. Leme a 310, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 00 graus, 619. A linha decola no 0, 6310, deixa eu ver. No zero, decola os 47, chame controle, 120, décima 8. 1208, né? Zero, bora. Salvador, chame 6310. Chame 3, contato do radar, suba para o nível 350 via saída PUC. Autorização, chame 3, contato radar, desça via chegada Monf para o nível de voo 050. Desce via chegada Monf para o 050, 6303. Salvador 9082, posição número 4 com a Golf, Copa Galeão. 9082, um minuto para a Copa Galeão. Gol 9082, na escuta. Prossiga. Minuto para a Copa Galeão. Ciente. Controle, voo azul 4298, vai passar para MOG 22050. 24298, contato radar, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. Desce via Bomed 1, 060, azul 4298, este hotel solicita a liberação das restrições tropicais. Tirada restrições de velocidade, azul 4298. Departing in about 5 minutes, IFR to Miami, 27 and collect rate to copy. Roger, American 230, stand by, number 22, copy. American 230, rate to copy. 19082, pronto para cópia. Proceso. Autorizado, Galeão, nível de voo 400, conforme a rota do plano de voo, Doclof, voo 44, e após conforme a rota do plano. A subida será da El Leda após Doclof. Com a primeira curva à direita após a decolagem, pistão no zero. Código 5104 e o controle em 120, décima 8. Autorizado, Galeão, nível será o 400. E a roda do plano de voo na Doclo, absoluto 48. E a roda do plano de voo após Doclo, voa Leda, com curva à direita, decolando a 10. 5104. 1208, esse é o gol 9082. 9082, só confirmando a saída, Sanvo 1, Leda, Doclo. Sanvo 1, Leda, Doclo. Correto, chamo para posicionamento, gol 9082. Chamará. American 230, are you ready to copy? American 230, ready to copy. Clear to Miami, flight level 380, conforme. According to flight plan route, Momo departing, Nenin transition, November Echo, November India Mike transition. After departure, left turn. Call code is 5111. And Salvador departure control 120.8. American 230, clear to flight number 380. Momo departure, Nenin transition. Departure frequency 120.8. Squawk. 5111. American 230, respect, correct, and call me for pushback and startup. American 230, will call ready for pushback and startup. Salvador, 9082, pushback and startup. 9082, autorizando, chamo para o táxi. Chamará. Salvador, boa noite. Voo 1096 no 05. Fora do chuveiro de acionamento, por favor. Voo 1096. Autorizado, chamando para o táxi. Autorizado, chamando para o táxi. Voo 1096. Our American. Chamei 6310, passa nível 140, chame Recife 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Chamar 6-1-2-5-4-5, Star American 230, push speed 9. American 230, clear pushback and start up, call me for taxi. American 230, clear for pushback and start up, call me for taxi. Salvador 9082, acionado táxi 853 e 40, alterna Campinas. Táxi à direita até o ponto de espera, lastre-me nessa frequência para decolagem, ajuste 1016 ou 9082. Quando lá, chama nessa, 9082. Muito boa noite, Portugal, 02, Alfa, EV, passing 9 miles on final runway 10. Portugal 021 Alpha, clear to land runway 10, the wind is 110 degrees 06 knots. Clear to land runway 10, Portugal 021 Alpha. Para o nível de voo 050. Dia 050, 3305. Azul 4298, desça para 2 mil pés, QNH 1906. 1906, 2 mil pés, azul Para o taxi Bono 096, 160 a bordo, 0330, alterna João Pessoa. 663, segundo 3. Índia no ponto de espera, chame novamente nessa frequência para decolagem. Acidente para o Índia no ponto de espera, chame novamente nessa frequência para decolagem, 096. Bom 982, ponto de espera e mantém. Bom 982, autorizado a alinhar e mantém pistão 10. Alinha e mantém pistão 10, 9082. Sim. 4298, autorizado, sinal ILS, taxiway, reporte estabilizado. Autorizado, azul 4298. Mantém position before taxiway Juliet. Alpha, and please take the rest of message. Maintain this frequency. Maintain your frequency and back it by Alpha. For the hold before Juliet. The Portugal and Riva, Kate, is at Portugal 021 Alpha. Hold on. O 9082, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 079. Autorizado decolagem, 9082. Tower American 230, range of Texas Golf. American 230, clear taxi via 811 and Ninja, on holding point, contact this frequency for departure. American 230, apron and India, hold short, this frequency. 10960, pronto, continuando no 10. 0096, decola assim que autorizado pela torre. Afirmativo, 096. 096, autorizado alinhar e manter. 0096. Alinhar e manter, 0096, não 10. Azul 4298. Azul 4298, complete final ILS, chame a torre no 8 decimal 95. 1895, Azul 4298. Azul 9082, contato radar, suba via saída São Bruno para o nível 400. 400, após 2 mil pés, autorizado Leda. Leda, após 2 mil pés. Chamando a 313, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray, informa o localizador. Para 2 mil, informa final de ILS X-Ray, informará no localizador, 6313. Portugal 021 Alpha, text approved via Juliet to gate 11. Via Juliet to gate 11, Portugal 021 Alpha. Azul 4298, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 79. Autorizado, pouso pista 10, Azul 4298. O 096, decola ao 04, controle 120, décima 8. 1208, boa noite, bom trabalho. Controle, Salvador, boa noite, gol 1096, Momo Frutti. Momo 096, contato radar, suba para o nível 370, via saída Momo. 370 via Momo. 1096. Controle Salvador, Azul 2782. Informação em dia. Azul 2782, contato radar, autorizado a chegada boa meia de Uno. QNH 1096, chame no ponto ideal de descida. 1096, chamaremos descida. 2792. Chamando a 313, complete final ILS, chame a torre, 118 decimal 95. 1895, 6313, obrigado. 133 105, desse mantenha 2000 pés, QNH10 no meio, canceladas as restrições em TAP. Certo, direto para 2000 pés, da 3303. 6313, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Sente aguardando, 6313. Do 4298, solo 05, libere, próxima à direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 1, permaneça na minha frequência. Só frequentar Alfa Juliette, portão 1, azul 4298. MA3-1-3, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 7-9. Sente pouso autorizado na 1-0, Oceania 6313. O controle Salvador Azul 2782, parecida. 2782, deixe-se manter nível de voo 050. 050, 2782. Pode voar ITAP. Do 2782 autorizado, ITAP. Vai voar ITAP, 2782, obrigado. Controle, gol 1096, pode voar frontin? Código inicialmente, aguardando a autorização de Recife, gol 1096. Código 1096, obrigado. Marca 230 line up. And wait, runway 10. 230, can we have 3 minutes, please? Roger, report when you're ready. Thank you. 128.35, alterna 125.1. 2835.251, 20.082. Oxalé 6303, solo 08. Libere, próxima direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02. Permaneça na minha frequência. Gente, libera a direita na sua escuta Alfa Juliette, portão 02, 6303. Zona 096, vou direto a Buco. A Buco, vou 1096, obrigado. 305 autorizado, final ILS XRA, reporte estabilizado. Chamaré estabilizado, 3305. American 230 is ready. American 230, maintain position. American 230, maintain position. Passa nível 170, chame Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, 2685, boa noite, bom trabalho. Estabilizado, 3305. 3305, complete final ILS, chame a torre 18 decimal 95. 3295, 3305. São 3305, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus 79. E pouso 10, 3305. Azul 2782, pode voar, Duna? Voe Itap, após Itap completa a chegada, desça para 2000 pés, general 1096, reporte localizador, Azul 2782. Itap, Itap, Duna, completa, descendo para 2000, convite 16, 2782, reporta no lote. American 230, line up and wait, runway 10. Solo Zuno 5, libere próxima direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliet para 05, tá? 3305. Mazda 230, clear takeoff on runway 10, the wind is 120 degrees 07 knots. American, clear takeoff on runway 10. Two three zero, airborne at 17, contact Salvador departure control 120.8. American 230, radio climbing to level 380. American 230, radar contact and departure, glad to maintain for travel 380 on MOMA departure. MOMA departure 380, level, American 230. Azul 2782, autorizado final, ILS X-Ray, pista na zero, informe estabilizado. Reposto estabilizado no ILS Rio 5974, boa noite. Rio 5974, contato radar, dessa via chegada Bonf para 4 mil pés, QNH 1095. Via Bonf, 4 mil pés, 1095, 5974. Zero Azul 2782, estabilizado no X-Ray. Azul 2782, complete final ILS, torre 198, decimal 95. 1895, boa. Controle Salvador, boa noite, Azul 4235. Está passando. Já vi a bom se ele está indo. Azul 4235, contato radar, dessa via chegada Bonf para 5 mil pés, QNH 095. Via Bonf, 5 mil pés, 095, Azul Salvador, boa noite, o Azul 2782, final de 8 milhas, quase foi travou. Azul 2782, pouso autorizado, vento 110 graus, 7 nós, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, 2782. Can 230 pass level 170, contact Recife, frequency 125.45, if unable 126.85. 124.45.126.8230, go on. Rio 5974, mantém o perfil da chegada. Está cancelada as restrições em TAP, desça para 2 mil pés, QNH 1095. Para 2 mil pés, cancelado as restrições em TAP. Do 2782, solo 25, libera a direita, táxi autorizado, Alfa, Kilo, Pat 3, no Pat 3, atente aos sinalizadores, a posição prevista no meu sistema é a 2 Lima. Ok, vai livrar, Alfa, Kilo, Pat 3, lá para 2 Lima, obrigado, 2782.